segundo os chamados evangelhos sinóticos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis aí, envio eu ante a tua face o meu anjo, que há de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a terra da Judéia, todos os moradores de Jerusalém, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. João usava uma veste de pelo de camelo e uma correia em volta da cintura, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E ele pregava: depois de mim vem aquele que é mais poderoso que eu, diante do qual não sou digno de me abaixar para lhe desatar a correia das sandálias. Na verdade, eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no Jordão. Logo ao sair da água, viu o céu se abrir e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E se ouviu uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho dileto, em ti eu me agrado. Imediatamente, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali ficou 40 dias tentado por Satanás. Vivia com as feras e os anjos o serviam. Depois de João Batista ser preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, exclamando: os tempos são chegados, está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é por vaidade que nós estamos aqui. Seria um vitupério hediondo, seria uma leviandade, seria um sacrilégio utilizar o Evangelho para apetites inconfessáveis e poder temporal, ludibriar o povo com o Evangelho. Mas Deus nos conhece e sabe que não estamos brincando com as coisas divinas. De fato, nenhum homem pode ser bom governante se não conhece a lei divina. É impossível! Sabe por que nasceu, por que vive e por que morre? Acha importante o que não tem importância. E o que tem importância não acha importante. Dá valor ao que não tem. O negócio é conhecer as leis divinas e aplicá-las. Primeiro, tratar do homem brasileiro e de sua família. Essa é a obra mais importante. Todas as outras são obras secundárias. Mas por que é que eu falo assim? Porque fala assim todo aquele que conhece a lei de Deus. quando houve aquela coisa de sábado contra Jesus, os principais sacerdotes perseguindo Cristo, porque ele fazia caridade no sábado, curava os leprosos no sábado, curava o paralítico no sábado, curava o cego no sábado, e era proibido fazer isso no sábado. Então Jesus disse a eles: hipócritas, o sábado foi feito para o homem, o homem não foi feito para o sábado. É exatamente a minha pregação. O homem tem que estar acima de tudo. O homem brasileiro em primeiro lugar. Qualquer pessoa que tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir entende praticamente a nossa pregação. Não é nenhuma novidade. Antes que nós existíssemos, criou Deus leis eternas que regem não só este planeta, mas todos os outros planetas. São essas leis que regem a vida humana, a vida planetária, e, portanto, são leis eternas porque são leis estabelecidas pelo próprio Deus. E Deus é tão humilde que não altera suas leis e obedece a elas. Ora, como é que um governante pode querer governar se ignora essas leis? Eles acham graça de um pregador de evangelho, mas não é pregador de evangelho, não. Qualquer homem, para saber por que nasceu, o que é que faz neste mundo e por que é que vai morrer, tem que conhecer o Evangelho. Isso é uma obrigação de cada homem inteligente. Do contrário, o homem vai dar valor ao que não tem e não vai dar valor ao que tem. Daí esse entredevoramento, os homens se digladiam. Daí Jesus dizer: eu vos mando como ovelhas no meio de lobo. Porque o homem ignorante é um lobo, como o lobo se devorando uns aos outros. Aqui nós vemos que tudo tem sua hora. O próprio Jesus iniciou o seu apostolado com esta ordem: os tempos são chegados, está próximo o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é ameaça, mas é para o homem ser feliz. O homem que não crê no Evangelho não pode ser feliz. Quando Jesus diz: aquele que blasfema contra Deus nunca terá perdão, não pode parecer que é uma imposição, tipo inquisição, ou crê ou morre. Não é, não. Blasfemar contra Deus é viver de uma forma que comprova que não conhece as leis que regem a vida. Se não conhece essas leis, não pode ser feliz. Já está condenado. Agora vejam vocês que coisa curiosa. Jesus vai ao Jordão para ser batizado. E João diz: mas Senhor, quem sou eu para te batizar? Eu é que devia ser batizado por ti. Mas o que é que Jesus disse a João? Não, deixa que se cumpra a lei. A humanidade está muito atrasada, acredita nesse batismo. Deixa entrar nessa água aí cheia de chulé, porque senão vão dizer que eu sou pagão. E não era só o chulé, havia coisas piores dentro daquela água. Vocês sabem como é o povo, né? É. Prova que Jesus sabia guardar a época propícia, a época favorável. Então João batizou Jesus. Essa não. Mas deixou bem claro: eu vos batizo com água, mas esse aí vos batizará com o Espírito Santo. E é verdade. Esse é que é o batismo que vale. Finalmente, a parte mais curiosa. Jesus, sendo tentado por Satanás no deserto, fez o jejum, que era da praxe, 40 dias sem beber e sem comer, como Moisés lá no Sinai. como Elias também fez o mesmo jejum antes de iniciar a sua vida de profeta. Jesus, como profeta do Altíssimo, passou 40 dias sem comer e sem beber. Então Satanás mostra a Jesus todas as maravilhas e diz: olha, se você me adorar aqui de joelhos, tudo isso eu lhe darei. Como é que Satanás ia dar a Jesus o que já lhe pertencia? Pois o planeta todo pertence a ele. E muita gente acredita em Satanás. Não é nada disso. Satanás aí é o símbolo. Mesmo uma entidade crística, planetária, como Jesus, entrando na condição humana, tem o direito de vacilar e até de falhar na sua missão. Esse é o sentido da tentação no deserto. Porque, de fato, quando o espírito entra na matéria, a coisa muda muito de figura. É muito diferente. A diferença é enorme. Mas Satanás prometeu a Jesus todas as glórias, todas as riquezas. Jesus já era dono de tudo aquilo. Mais uma vez se prova que Satanás é o próprio homem, ainda evoluído. Como São Paulo escrevia: o velho homem que mora dentro de mim ainda está aqui estrebuchando, quer me arrastar para o mal. Exatamente, entrou na condição humana, nem Jesus mais se considerava bom. Daí dizer sempre: orai e vigiai, orai e vigiai. Mas Satanás é o homem ignorante, que pode vacilar, pode cair. Satanás é a mulher que faz o mal por ignorância. É uma criança maldosa, perversa, que faz o mal por ignorância. Quem faz o mal é Satanás. O que é muito triste. Por isso mesmo não querem o Evangelho. O Evangelho diz: mancha o floreto dele. Mas queiram ou não, nós vamos com o Evangelho.